Ação e reação. Extraordinário livro do espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo 9. A história de Silas, impressionante história de Silas. Assistente do assistente da mansão Paz, onde André Luiz e Hilário, dois médicos desencarnados, isto é, fora da carne, estão aprendendo novas lições. Porque o universo é um evoluir incessante. Este é o 42º programa. Eu aqui com vocês, eu, irmão Paiva, procurando ler com o melhor do coração a história. E vocês prestem bem atenção, para não caírem em situações como esta, em que o remorso liquida a criatura. Vocês vão ver que Silas fica nas mãos com tudo aquilo que ele queria, e que ele conseguiu ser o menor escrúpulo. Criou uma situação trágica para o pai, levou a desgraça à pobre da segunda esposa e seu pai, piorou a situação kármica de um cínico chamado Armando, ficou com tudo para ele e levou o pai a assassinar, por envenenamento, a segunda esposa. Além do remorso que ele enfrentará na vida material, e as consequências no mundo espiritual? Vamos lá, vamos prosseguindo com a história. Depois que Silas voltou no cemitério onde os restos mortais e seu progenitor foram enterrados, e voltou lá para a grande casa que eles tinham, Solarenga, como ele diz assim, né? Aqueles casarões grandes, cercados de jardins e árvores, e gente bem afortunada. Ele conseguiu o que ele queria. Não desejava, naturalmente, a morte do pai. Mas a ambição cegou-lhe a inteligência, que o pai já estava adoentado. Naturalmente, o fim não poderia ser outro. Ele voltou para casa. Vou recuar aqui um pouquinho para pegar um pedaço para vocês entenderem bem. É o capítulo 9, página 124. Ação e reação. É como eu digo sempre, na vida todo ato tem consequência. O tempo vai passar. Que tal empregarmos o nosso tempo da melhor maneira possível? Então você vai olhar para trás e vai dizer assim, puxa, quantos anos transcorreram? E o que é que eu fiz da minha vida? Aquele vazio no coração. Quando você sente um vazio no coração, você não anda fazendo nada do que se comprometeu a cumprir. Você se colocou fora da lei de Deus. Afastou-se do compromisso, não assumiu o compromisso. Mas vamos à surpreendente história de Silas. Depois queremos saber a consequência dessas revelações de Silas sobre Leonel e Clarindo, que andavam obsidiando o Antônio Olímpio, que os matara por motivos semelhantes. Vocês se lembram? Antônio, Leonel, Clarindo, Olímpio. Três irmãos. Os pais faleceram, deixaram-lhes uma fazenda. O mais velho decidiu eliminar os mais novos. Os afogou num lago da fazenda. Ignorante espiritual, apesar de se dizer um homem religioso, pensou, bom, morreram, acabou tudo. Acabou coisa nenhuma. Aí ele ficou sob o império dos dois inimigos que ele construíra ao assassinar os seus dois irmãos. Eles o vão perseguir a vida inteira, ele vai ter milhões de problemas, achaques, isso e aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Quem pensa que matando o desafeto vai livrar-se dele é o maior ignorante do mundo, ou um dos maiores ignorantes do mundo. Inclusive porque vai contra a lei de Deus que diz não matarás, não é? Vamos à palavra de Silas. O velho querido morreu nos meus braços. Falando do seu pai, né? Do seu próprio pai. Crendo que os meus soluços de arrependimento fossem pranto de amor. Deixando-lhe o corpo fatigado na terra fria, tornei a nossa casa solarenga, sentindo-me o mais infortunado dos seres. O ouro integral do mundo não me garantiria agora o mais leve consolo. Achava-me sozinho, sozinho e infinitamente desgraçado. Todos os recantos e pertences de nossa habitação falavam-me de crime e de remorso. Muitas vezes, a sombra noturna pareceu-me povoada de fantasmas horripilantes a escarnecerem de minha dor, e em meio da malta de insensíveis demônios a investirem contra mim, tinha a ideia de escutar a voz inconfundível de meu pai clamando para minha alma. Meu filho, recua, recua enquanto é tempo, meu filho. Fiz-me arredio, desconfiado. Em pavorosa crise moral, viajei à Europa em longa viagem de recreio, mas o encanto das grandes cidades do velho mundo não conseguiu aliviar minhas chagas interiores. Em toda a parte, a refeição mais nobre amargava-me na boca e os mais belos espetáculos artísticos deixavam-me apenas ansiedade, desolação. Regressei ao Brasil, mas não tive coragem de retomar a intimidade com a nossa antiga residência. Amparado pela afeição de velho amigo de meu pai, aceitei-lhe o acolhimento por alguns dias, até que minha saúde orgânica me permitisse pensar numa transformação radical da existência. embalado pelo carinho familiar daquele amigo, deixei que longos meses passassem, tentando imerecida fuga mental, até que numa noite inesquecível para mim, na qual minha gastralgia se transformara num azorrague de dor, tomei de um frasco de arsênico na adega de meu anfitrião, acreditando usar o bicarbonato de sódio que ali deixara na véspera. E o veneno expulsou-me do corpo, impondo-me sofrimentos terríveis. Qual acontecera a minha madrasta, que desencarnara em padecimentos atrozes, eu também passei pela morte em condições análogas. E os amigos que me asilavam no templo doméstico, desconhecendo o equívoco de que eu fora vítima, admitiram, sem qualquer sombra de dúvida, que eu buscara no suicídio a extinção das penas morais que me castigavam a alma de moço rico e entediado da vida, segundo a versão a que deram curso. Silas relanceou o olhar tristonho sobre nós, como quem procurava o efeito de suas palavras, e prosseguiu: isso, porém, não bastou para ressarcir minhas tremendas culpas. Dementado, depois do sepulcro, atravessei meses cruéis de terror e desequilíbrio entre os quadros vivos, a se me exteriorizarem da mente, algemada às criações de si própria, até que fui socorrido por amigos de meu pai, que se achava igualmente a caminho da sua recuperação. E unindo-me a ele, passei a empenhar todas as minhas energias na preparação do futuro. Transcorridos alguns instantes de pesado silêncio, concluiu: como veem, meus irmãos, a fascinação pelo ouro foi o motivo de minha perda. Tenho necessidade de grande esforço no bem e de fé vigorosa para não cair outra vez, porquanto é indispensável me consagre a nova experiência entre os homens. Isto é, está claro aqui que o Silas terá, ou teria, se já reencarnou, que voltar à vida material e corrigir que fez de errado. Leiam bem o segundo mandamento da lei de Deus que vocês vão entender. Hoje não dá para eu comentar com vocês aqui. Pelácio, poderia trazer aqui na Jesus Aru Kardec Rustan, na quarta revelação, ou no livro de Deus, o segundo mandamento da lei divina, explicado pelo Centro Espiritual Universalista, que andaram fazendo umas modificações no original bíblico, isso é um crime, né? Para botar abaixo a reencarnação. E aí criaram um absurdo, vocês vão ver. se pode mexer nas leis de Deus. Leonel e Clarindo não se achavam mais surpreendidos do que eu e Hilário, habituados a encontrar em Silas um admirável companheiro, aparentemente sem aflição e sem problemas. Foi Leonel quem rompeu a pausa, perguntando ao assistente, que emudecera, qual se fora subjugado pela força das próprias reminiscências. O amigo voltará então para a carne assim tão breve? Vai reencarnar assim tão depressa? Silas respondeu: Oh, quem me dera a ventura de regressar tão apressadamente quanto possível. E suspirou o chefe de nossa expedição, algo ansioso. Silas, preceptor de André Luiz e Hilário, né? Mas quem não tem seus dramas a serem vencidos? E Silas disse mais, respondendo a Leonel. Estava comovido diante da força de caráter de Silas de revelar essa história tenebrosa. Faz lembrar os seguidores de João Batista, que só eram batizados por ele, Jordão, se confessassem em voz alta os seus pecados. Isso vai acontecer brevemente com toda a humanidade, porque os tempos chegaram. Você está rindo porque eu digo que os tempos chegaram? Os tempos só chegam quando a pessoa morre e aí é julgada e fica lá dormindo esperando o final. A vinda do Cristo, o dia do Senhor. Nada disso, meu irmão, minha irmã, nada disso. O universo não é uma coisa paradona. É vida. O próprio Jesus diz, o Pai não cessa de trabalhar. E eu também não, diz o Senhor Jesus. E mais, a casa de meu Pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos diria. Moradas. Não falou dormitórios, falou moradas. Que no mundo espiritual há países, nações, continentes, governos, de que estou aqui embaixo é apenas um pálido arremedo. Oh, quem me dera a ventura de regressar tão apressadamente quanto possível, respondeu Silas a Leonel. Porque o devedor está inelutavelmente ligado ao interesse dos credores. Sim, o devedor é escravo do credor, não é? Assim, antes de tudo, é imprescindível venha a encontrar minha madrasta no vasto país de sombra em que nos achamos, para encetar a difícil tarefa de minha liberação moral. Como assim? Perguntei emocionado. Vocês querem saber a resposta de Silas a André Luiz? Então vamos ao próximo programa. Deus está presente, viva Jesus! O Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.